Capítulo 134. Cântico para os peregrinos a caminho de Jerusalém. Louvem o Senhor todos vocês, servos do Senhor, todos que servem de noite na casa do Senhor. Levantem suas mãos para o santuário e louvem o Senhor. De Sião os abençoe o Senhor que fez os céus e a terra.